na ausência dos demais que ela se faz presente. Desde moleque sempre a achei tão atraente, interessante. Ótima companhia, numa tarde quente ou numa noite fria. É amiga, inimiga, esposa e amante. Ela me motiva a seguir adiante, mesmo que às vezes me deixa no vácuo. Nunca deu conselhos que me enchem o saco. Me deixa livre pra errar ou acertar. E é disposição, vai pra qualquer lugar. Topa qualquer parada, qualquer tipo de rolê. Muitos fogem dela, eu não entendo porquê. É companheira de todos, do vovô ao moleque. Olha o mendigo na calçada, ela nunca o esquece. Foi só pra ela que essa rima eu fiz. Ela conheceu Drummond e Machado de Assis. E antes do primeiro transplante de costela, ao lado de Adão, lá estava ela. Parecem pesadelos, também em sonhos. Senta ao meu lado enquanto componho. E caladinha, só me observa. Só Deus me conhece tanto quanto ela. No colo dela, deito no ombro dela, choro. Ela sempre vem, sabe bem onde eu moro. Solidão, amiga, me faz companhia. Me faz companhia. Solidão, musa, me inspira poesia. Inspira poesia. Nem sempre que vem me faz bem, mas sem meus momentos com ela não seria ninguém. É tão linda quanto a rua, eu amo as duas. E quando é só nós três a minha mente flutua. Solidão, amiga, me faz companhia. Me faz companhia. Solidão, musa, me inspira poesia. Inspira poesia. Nem sempre que vem me faz bem, mas sem meus momentos com ela não seria ninguém. É tão linda quanto a rua, eu amo as duas. E quando é só nós três a minha mente flutua.